TH Celulares, Mercadinho Menor Preço, Mercadão das Carnes, meu parceiro Rogério, Fabinho do Trecho, tamo junto, gente, tamo junto. Seu corpo tá aí, mas sua cabeça tá aqui, brigando contra o sentimento, rindo, mas chorando por dentro. E quando toca nossa música, é a canção do desespero. Vai pro banheiro da balada e chora em frente ao espelho. Mergulha na bebida, brinca com a recaída e bebe seu orgulho com uísque puro. Esse paredão sofrido, oh, oh, oh. E quando toca nossa música, é a canção do desespero. Vai pro banheiro da balada e chora em frente ao espelho. Mergulha na bebida, brinca com a recaída e bebe seu orgulho com uísque puro. Me bloqueia, me odeia, mas duvido que o meu beijo será esquecido. Esse paredão sofrido, oh, oh, oh, oh. Depósito do Jonas, Digitanet, Zainet, meu parceiro Barbosa Delis, tamo junto.